Vamos em alto astral, vamos aí entrar aí no próximo ano, que se aproxima com muita alegria, com muita felicidade, com muita paz, muito beijo no coração. Deus maravilhoso, Pai amado, vamos que vamos, gente! Não poderia faltar, não poderia faltar músicas aqui para alegrar esse último domingo do ano. Puta, meu domingo premiado da virada. É, percebeu, hoje é 27/12. Olha, nós temos aí a aniversariante. Este programa está sendo utilizado com o pai aniversário aqui da Rádio Segura. Jerônimo, Deus te abençoe, que você já muda aí, você pegou. Olha, Marcelo, como é que você lembrou o aniversário do Jerônimo, pai? Não tem.